Senti teu gosto, teu cheiro, teu som. Lembranças de um sonho bom. Só por me inspirar, cantei só pra te ver dançar. Teu gosto, teu cheiro, teu som. Lembranças de um sonho bom. Só por me inspirar, cantei só pra te ver dançar. Tem musa inspiradora que se apresenta, quebrando o clima quando a noite fica tensa. Em forma de canção, no vai vem do som, vira a mente de qualquer malandro com balanço bom. Bumbo, clap, climão no ar, balanço que se confunde com balancê do mar. Dropar a onda que te leva para outros mares. Cada corpo perfume, respire novos ares. Quem gira vários bares, salão à procura de calor, amor, diversão. Segundo as intenções, sem badalações, outdoors. Tremendo as pernas como o chão ao som de comodores. Mesmo sem procurar, consegui encontrar. E agora só falta coragem pra me aproximar. Mas nem o nome dela eu sei ainda. Só o que sei é o quanto ela me instiga. Um belo nome de canção inspirador. Rosa, camélia, Isis, flor. O teu aroma me inspira, o teu balanço me convida. E se o ritmo é frenético, envolvente, viva agora e deixe estar o que vem pela frente. Inconsequente nem é, porque quando tem um algo a mais a gente sente, aí quer ir além. Então vem, deixa o resto pra depois. E amanhã de manhã vou pedir um café para nós dois. Teu gosto, teu cheiro, teu som. Lembranças de um sonho bom. Só por me inspirar, cantei só pra te ver dançar. Teu gosto, teu cheiro, teu som. Lembranças de um sonho bom. Só por me inspirar, cantei só pra te ver dançar. Meia-noite, 11 horas, sei lá. Quanto tempo tem até o raiar do dia? Quantos amores se pode ter por uma vida? Até surgir a madrugada, veneração. Surfando na mente nas ondas de uma canção. Quando um não quer, pra dois não tem luta mais. Quando dois querem, ninguém segura. Se busca a intimidade, talvez. Se faltou porque rolou timidez. E se não vai rolar, ficou só o olhar e a sensação que... Teu cheiro, teu som. Ouvi falar que bom malandro não falha, mas quando é forte demais tem quem joga a toalha. Ao ver o giro do globo, grave do som, um sorriso brilhando à luz de neon. Quem tenta decifrar fica assim, sorriso que parece dizer vem pra mim. E no fim da história o mistério cresceu. Sei que nessas curvas muita gente se perdeu, na ida ou na volta tentando se encontrar. E pra ter uma fé na festa flertar, preste atenção nos famosos gestuais. Só troca de olhares tem quem queira mais. E se valeu a pena tudo que fez, pra noite do dia seguinte tudo outra vez. Meia noite, 11 horas, sei lá. Teu gosto, teu cheiro, teu som. Lembranças de um sonho bom. Só por me inspirar, cantei só pra te ver dançar. Teu gosto, teu cheiro, teu som. Lembranças de um sonho bom. Só por me inspirar, cantei só pra te ver dançar.